Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido na manhã desta quinta-feira do Centro de Detenção de Guarulhos para a Penitenciária 2 de Potim. Vorcaro foi preso ontem em São Paulo em uma nova fase da operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras. O cunhado dele, Fabiano Zetel, também foi preso e transferido para Potim. Pelo histórico de transferências do Estado, o destino provável de Daniel Vorcaro seria a Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida como Presídio dos Famosos. Mas, no ano passado, o governo paulista mudou o perfil da unidade e os detentos foram transferidos para a P2 de Potim. Casos de Roger Abdelmassi e Fernando Sastre. A Penitenciária 2 de Potim foi inaugurada em 2002 e abriga presos do regime fechado. A unidade tem capacidade para abrigar 844 presos, mas atualmente abriga 472, segundo números oficiais. E a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. O resultado ficou estável em relação ao trimestre anterior, encerrado em outubro do ano passado, também de 5,4%, e representa uma queda de 1,1 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a taxa era de 6,5%. Segundo Adriana Bering, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, a taxa representa o menor nível da série para trimestres encerrados em janeiro e indica estabilidade em relação ao trimestre anterior, encerrado em outubro. Agora meio-dia e 2 minutos. Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 5 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa, massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Tá comigo. Conquiste sua casa própria em 2026. No Nova Quinta, em Bauru, você encontra casas de 72 metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 ou chame no WhatsApp 11 40 03 6949. Ecovita, construindo sonhos com você. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos, nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. 94 Notícias. Agora meio-dia e 4 minutos, de volta com 94 Notícias. O governador em exercício de São Paulo, Felício Ramuti, visitou Bauru nesta quinta-feira para formalizar a implantação da primeira unidade do Centro TEA Paulista no interior do estado. ao lado do secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e da prefeita Suelen Rosin, ele assinou o convênio entre o governo do estado e a prefeitura que viabiliza o novo equipamento voltado ao atendimento especializado de pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. O governador também destacou que os benefícios serão para as 32 cidades do Centro-Oeste Paulista. Este centro é uma parceria da prefeitura com o governo do estado. A prefeitura cedendo o prédio muito moderno, bonito, que vai atender exatamente os mesmos atendimentos feitos na capital. São 1.500 metros aqui de área construída e o projeto já está pronto. Nós vamos fazer a mudança da fachada nos próximos meses. O governador Tarcísio pediu para que viesse aqui acompanhar a assinatura desse importante convênio entre a prefeitura e o governo do estado. Nós publicaremos o edital para a entidade que fará aqui os atendimentos. O custeio desse serviço é de 6 milhões de reais por mês. Esse é o investimento que nós estamos fazendo para aquelas pessoas que mais precisam, em especial o transtorno do espectro autista, mas também atenderemos aqui a pessoa com deficiência. Atendimento multidisciplinar. Então são 500 mil todos os meses. A entidade vai ser escolhida pelo governo do estado, fará a implantação ainda da climatização de todo o espaço para que a gente ofereça ainda mais conforto e trará todos os equipamentos necessários. O modelo é exatamente o mesmo modelo que nós tivemos sucesso na cidade de São Paulo. É o primeiro de uma série de centro TEAS que serão implementados pela nossa gestão do governador Tarcísio. Aqui são 32 municípios, está previsto 24 mil atendimentos aqui para aproximadamente 4 mil atendidos. Lembrando que esse é um espaço onde os atendimentos acontecem ao longo do cuidado e do tratamento. Por isso que uma pessoa vai ter vários atendimentos aqui, porque nós vamos acompanhar não só a criança que tiver o TEA, mas também a toda a sua família, para que a gente possa acompanhar ao longo da jornada, com atendimento multidisciplinar, assistência social, psicólogos, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa dar dignidade para os 32 municípios da região metropolitana aqui, da região administrativa de Bauru. A previsão é de que o Centro TEA seja inaugurado em Bauru em maio deste ano. Agora 12:07, o Sebrae Móvel está em Jaú com seu novo modelo Experiências Digitais. Os atendimentos acontecem hoje e amanhã e são gratuitos, sempre do 12:00 às 16:00, na Praça Siqueira Campos, no centro, sem necessidade de agendamento. O caminhão oferece orientação para empreendedores e para quem deseja abrir o próprio negócio, como explica e convida o consultor de negócios, Fernando Fávero. Pela primeira vez, o novo modelo de Sebrae Móvel, o Truck Experiências Digitais, vai estacionar em Jaú, entre os dias 4, 5 e 6 de março. O escritório sobre rodas do Sebrae São Paulo estará na Praça Siqueira Campos, no centro da cidade, com atendimentos gratuitos, da 12:00 às 16:00, sem necessidade de agendamento. O veículo conta com baú elevatório, telão de LED externo, e um ambiente moderno, totalmente preparado para orientar empreendedores e futuros empresários. A proposta é aproximar ainda mais o Sebrae da população, levando informações, soluções e oportunidades para quem deseja começar ou expandir um negócio, inclusive jovens interessados em inovação. No local, o público poderá tirar dúvidas sobre gestão, formalização, acesso a crédito, pagamento de MEI, planejamento e estratégias de crescimento, tudo com foco em experiências digitais. O Truck é tecnológico e interativo, equipado com telas touchscreen, óculos de realidade virtual e recursos que tornam o atendimento mais dinâmico e educativo. O Sebrae Móvel é um projeto itinerante, equipado com computadores, internet, ar-condicionado e materiais informativos, garantindo comodidade e atendimento personalizado. Anote na sua agenda, de 4 a 6 de março, da 12:00 às 16:00, na Praça Siqueira Campos, em Jaú. O atendimento é gratuito para quem quer empreender e crescer. A unidade conta com telão de LED, ambiente estruturado e recursos tecnológicos, reforçando hoje e amanhã, do 12:00 às 16:00, na Praça Siqueira Campos, no centro de Jaú, sem necessidade de agendamento. Agora 12:10, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Piatan tem máquinas para agilizar. Piatan tem peças para você inventar. Piatan tem ferramentas para trabalhar. Na Piatan tem, você encontra máquinas e ferramentas, do hobby ao profissional, Makita, Bosch e DeWalt, além de EPIs, mangueiras, correntes, lonas, insumos e equipamentos para solda, materiais para construção em geral e muito mais. Compre sem sair de casa, acesse piatantem.com.br. A Piatan tem. 94. Tá comigo no esporte. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido, seguro, nele nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o De Martino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o De Martino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. Chame o De Martino. 3227-4110. 94 Notícias. Agora 12:12, de volta com 94 Notícias. A partir da tarde, pancadas de chuva se formam em pontos isolados no nordeste do estado de São Paulo, devido à formação de instabilidades no sul de Minas Gerais. Temperaturas continuam em ligeira elevação. Agora, no Centro Esportivo Sica da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 29 graus, a umidade relativa do ar está em 33% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 42 centímetros, lembrando que o nível ideal é 3 metros e 20. Agora 12:13. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. Palmeiras largou na frente na decisão do Campeonato Paulista. Ontem à noite, jogando em Barueri, o Verdão venceu o Novo Horizontino por 1-0, gol marcado por Flaco Lopes. O jogo de volta será disputado neste final de semana em Novo Horizonte e o Palmeiras, para ficar com o título da competição, precisa apenas de um empate. Libertadores da América, terceira fase da competição, tem sequência nesta quinta-feira. Às 21h30, o Juventude enfrenta o Independiente Medellín. Ontem a bola rolou. O Carabobo perdeu em casa para o Sporting Cristal por 1-0, enquanto o O'Higgins venceu o Tolima por 1-0. Pela Copa do Brasil, o único paulista em ação na noite de ontem foi o Velo Clube, que acabou eliminado nos pênaltis. No tempo normal, Velo Clube e Vila Nova empataram em 0-0. Nos pênaltis, o Vila Nova venceu por 4-2. Já a seleção brasileira de futebol feminino perdeu para a Venezuela em jogo amistoso realizado na noite de ontem. 2-1. Para finalizar no esporte local, o Bauru Basquete entra em quadra na noite de hoje para enfrentar o Fortaleza, tentando manter o bom momento na competição nacional. Vindo de 5 vitórias consecutivas, o Bauru Basquete terá o retorno na partida de hoje do pivô Andrezão, do ala Santiago Materan. Já o ala Wesley Mogi terá a oportunidade de se encontrar com o torcedor bauruense. O jogo de hoje começa às 19h30 no ginásio Panela de Pressão. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:15. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,36%, com 182.843 pontos. Moedas operando em alta, 0,66% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,25. 0,65% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,45. 0,27% para o euro, comercializado a R$ 6,09. E 1,54% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 378.839. Agora 12:15. O Hospital das Clínicas de Bauru recebeu do Ministério da Saúde a certificação de Hospital de Ensino Nível 1. O selo reconhece a compatibilidade institucional enquanto integração ensino-serviço. A conquista é um marco para a instituição, mas já há o empenho para que seja conquistado o selo de nível 2, como ressalta o diretor-geral do Hospital das Clínicas de Bauru, Dr. Júlio César Garcia Alencar. Essa certificação, como hospital de ensino, reconhece oficialmente que o Hospital das Clínicas de Bauru, ele atende aos requisitos de integração entre a assistência, ou seja, o cuidado ao nosso paciente, e o ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde. Na prática, ela significa que o hospital é um ambiente estruturado para formar profissionais de saúde com excelência, incluindo aí os projetos de residência médica que foram iniciados pela Faculdade de Medicina de Bauru recentemente. Elas fortalecem ainda o nosso vínculo com a Faculdade de Medicina de Bauru enquanto instituição de ensino superior e demonstra a atuação integrada entre a assistência, que é o cuidado do paciente, a nossa gestão e um centro de formação e de pesquisa. É um reconhecimento institucional de que o hospital, além de ser um hospital de excelência assistencial, é também um espaço estratégico para a formação de profissionais para atuação no Sistema Único de Saúde. Essa certificação, ela foi conquistada após uma análise documental bastante rigorosa feita pelo Ministério da Saúde, com base aí na portaria conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Cultura. Essa portaria conjunta é 8033. Esses documentos, eles avaliam critérios como a existência de residência médica, integração formal entre o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade São Paulo, a estrutura de ensino, a qualidade da nossa assistência e também a governança, né? Quem coordena o hospital. O Hospital das Clínicas, ele demonstrou que ele cumpria todos os requisitos técnicos exigidos pelo nível 1, e agora existe também uma certificação nível 2, que a nossa equipe já começou a trabalhar. Vale a pena ressaltar e agradecer o time da Faculdade de Medicina de Bauru, juntamente com o Núcleo de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital das Clínicas, liderado pela doutora Gisiane, que foi quem correu atrás dessa certificação e conseguiu alcançá-la. Essa certificação, ela consolida o Hospital das Clínicas de Bauru, esse hospital da Secretaria de Saúde do Estado, administrado pela FAEPA, como também um hospital com DNA universitário, DNA USP, integrante do Sistema Único de Saúde e alinhado às diretrizes nacionais de formação e ensino na saúde. Fortalece a qualidade da nossa assistência. O hospital, ele precisa ter protocolos, supervisão e melhoria contínua no atendimento ao paciente. E ela também amplia aí a nossa responsabilidade como um centro formador de especialistas na nossa região, de Bauru e região. Nos proporciona e também nos posiciona como uma referência estratégica para o Ministério e para a Secretaria de Saúde do Estado. É um marco institucional que ele valida o projeto coletivo construído aqui junto à Faculdade de Medicina de Bauru e o Hospital das Clínicas de Bauru, construindo seu compromisso acadêmico, assistencial e social. Além do Hospital das Clínicas de Bauru, a portaria certificou outros 5 hospitais nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Agora 12:19, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94. 94 Notícias. Oferecimento: aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fascouros, criamos muito mais que produtos. Entregamos soluções com a sua identidade. De itens executivos, como pastas e desk pads, a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessaires de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fascouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp 14998071398 e descubra tudo o que podemos criar para você. Fascouros, a sua marca em boas mãos. 94, tá comigo nos fatos. Grandes ofertas, confiança, vem pra economia. Lava roupas em pó Omo, 1,6 kg, 19,98. Açúcar Cristal Colombo, 5 kg, 11,95. Músculo bovino peça ou pedaço, quilo no clube, 29,90. Abóbora cabotiã ou cebola nacional, o quilo no clube, 1,95. Ovos brancos com 20 unidades, 11,90. E se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no Clube Cliente Confiança e aproveite. 94 Notícias. Agora 12:21, de volta com 94 Notícias. A Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru vai realizar nesta sexta-feira o evento Gestão com Propósito, Trilhas da Transformação. O objetivo da ação é evitar perdas de recursos e melhorar a sustentabilidade financeira. Em 2026, as entidades assistenciais enfrentam os desafios trazidos pela reforma tributária e pela migração obrigatória da nota fiscal paulista para o sistema gov.br, como explica o presidente da AEAPS Bauru, William Menezes. No próximo dia 6 de março, a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru estará promovendo o evento Gestão com Propósito, Trilhas da Transformação, com foco na reforma tributária e o programa Nota Fiscal Paulista. A primeira parte será conduzida pela doutora Luciana Grillo, que é auditora fiscal e atual delegada da Receita Estadual em Bauru. A doutora Luciana apresentará os impactos concretos da reforma tributária na sustentabilidade financeira das organizações da sociedade civil, bem como na continuidade do programa Nota Fiscal Paulista, que hoje é uma das principais fontes de receita das organizações para a manutenção dos serviços prestados à população vulnerável. Em um segundo momento, teremos um workshop voltado ao programa Nota Fiscal Paulista, orientando as organizações em relação à adesão ao programa, à manutenção e ampliação do departamento de captação e as novas estratégias diante do novo cenário. O evento inicia-se às 8 horas, com previsão de término às 16, e será no Instituto Índice e com vagas limitadas. Para maiores informações, entre em contato através de nossas redes sociais, @AEAPSBauru. Ou nosso WhatsApp 14-3879-4204 e a nossa página aeaps.org.br. A reforma altera a tributação sobre o consumo com a criação do IBS e da CBS, impactando o custo de insumos e serviços contratados pelas entidades, mesmo aquelas com imunidade tributária. Agora 12:24, criado para acelerar as transações financeiras, o Pix por aproximação completou um ano com o desafio de atrair o interesse do público. Segundo as estatísticas mais recentes do Banco Central, as transferências de dinheiro nessa categoria corresponderam a apenas 0,01% do total de transações Pix e a 0,02% do valor movimentado em janeiro. Para o economista Luiz Gustavo Baricello, o próprio Banco Central deve trabalhar melhor na divulgação dessa ferramenta e, principalmente, ressaltar a segurança da nova modalidade de pagamento. Acho que duas coisas podem explicar isso daí. A primeira que me vem à mente, talvez as pessoas ainda nem conheçam o Pix por aproximação. O cartão por aproximação, o banco manda mensagem para você no seu celular, para você aderir ao cartão por aproximação e tal. E talvez também uma questão que as pessoas acostumaram tanto a digitar a chave Pix e ganhou a confiança da população desse jeito. Então, acho que tem uma questão de credibilidade aí também. Acho que o Banco Central precisaria trabalhar melhor essa questão do Pix por aproximação e incentivar a população a utilizar, mostrando que é tão seguro quanto o Pix tradicional que a gente conhece. Apesar da baixa participação no sistema Pix, a modalidade de aproximação tem crescido. Em julho do ano passado, 5 meses depois do lançamento, apenas 35,3 mil transações nessa opção tinham sido feitas. Em novembro do ano passado, o número de transferências ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão. Agora 12:25, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernando Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta quinta-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828 Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada 94.5 94 FM Bauru, São Paulo, Brasil. 94, tá comigo.